Na Rádio Boa Nova prosseguimos então com estes programas relacionados com a educação ambiental da Bandeira Azul da Europa, no âmbito de um programa que está a ser dinamizado pelo município de Oliveira do Hospital. E neste mês de agosto damos então voz a vários especialistas acerca de vários temas em que o tema dominante é mesmo o tema do ambiente. Neste espaço na Rádio Boa Nova hoje vamos falar de medidas de eficiência energética, também de outras curiosidades em termos de energia e também das soluções que cada consumidor pode ter em sua casa. Para nos falar deste assunto, temos no estúdio da Rádio Boa Nova Filipa Coelho, que é engenheira do ambiente do município de Oliveira do Hospital. Filipa Coelho, que integra a equipa da eficiência energética do município. Filipa, seja bem-vinda à Rádio Boa Nova para então nos falar destas medidas para a eficiência energética e também para nos falar do mercado liberalizado de energia. Estes são temas atuais na nossa sociedade. Filipa, em termos então, e começávamos por aqui, o mercado liberalizado de energia, pode-nos explicar o que é isto, porque de facto os consumidores têm que tomar algumas decisões até ao final de 2017. Olá a todos, queria agradecer antes de mais a disponibilidade da Rádio Boa Nova por nos acolher e podermos transmitir aos nossos ouvintes tudo aquilo que possa ser importante, e neste caso então hoje vamos falar da energia e da eficiência energética. De facto, as pessoas, os consumidores, terão que mudar o seu comercializador de energia até ao final de 2017, até dia 31 de dezembro de 2017. Isto é uma imposição legal, ou seja, até agora nós estávamos num mercado onde só existia um comercializador de energia, que era a EDP Serviço Universal, e neste momento os consumidores têm a opção de escolha e podem escolher aquele comercializador que mais benefícios lhe traz. Porque há mais comercializadores. Exatamente. Neste momento, em Portugal, estão a operar 15 comercializadores de energia elétrica para o setor doméstico. Eles podem ser consultados no portal da ERSE. Qualquer pessoa pode escolher o seu comercializador. O que é necessário fazer? Consultar a lista. Dessa lista, pedir propostas para a sua casa. Depois, a partir daí, vai poder comparar as propostas que os vários comercializadores lhe vão oferecer e fazer a sua escolha. Portanto, isto é uma mudança que não tem qualquer custo para o consumidor. O consumidor, só tem que escolher qual é o comercializador que quer passar a ter, e a partir daí é o novo comercializador que vai tratar de todo o processo. Portanto, o que difere serão os tarifários associados. Exatamente, porque o que é que está a acontecer neste momento? O governo, até por uma questão de incentivarmos para as pessoas mudarem para o mercado liberalizado, está a colocar um agravamento trimestral nas faturas de energia a estas pessoas que ainda estão no mercado, chama-se mercado regulado, ou seja, um mercado antigo. Portanto, devem fazê-lo o mais rapidamente possível. No fundo, acaba por também ser uma medida de eficiência energética, porque quando falamos de eficiência energética é poupar energia, poupar custos, e o facto de mudarmos para o novo mercado liberalizado, as pessoas também vão ver a sua fatura de energia reduzida, não pelos seus consumos, mas sim pela tarifa que está associada aos seus consumos. Uhum. Pronto, a tarifa de energia é francamente mais baixa. Para então aderirem ao comercializador que assim desejam, devem então aceder a esse portal que a Filipa indicou. Quem não tem a possibilidade de aceder à internet pode aqui em Oliveira até se deslocar. Sim, onde é que pode ir? A Câmara Municipal nesse aspecto também está disponível. Temos inclusive uns folhetos à entrada da Câmara Municipal, na recepção, informativos sobre esta questão do mercado liberalizado, especialmente só para o mercado liberalizado. Queria ainda referir que este mercado liberalizado, além de ser para a eletricidade, é também para o gás natural, apesar de em Oliveira do Hospital nós não termos o gás natural, mas ele também está aberto a esse setor. Filipa, esta liberalização então do mercado de energia, daquilo que é a sua experiência, daquilo que sabe, veio fazer com que as tarifas possam ser mais reduzidas para os consumidores? Sim, as tarifas, pronto, vão ser francamente mais reduzidas, o custo associado ao consumo é mais baixo. Além disso, gostaria ainda de referir a questão da tarifa social. Desde o dia 1 de julho de 2016, portanto há mesmo muito pouco tempo, que esta tarifa social é aplicada automaticamente pelos comercializadores de energia aos consumidores. Todos. Ou seja, todos aqueles que estejam, que sejam potenciais beneficiários da tarifa social, automaticamente o tarifário é automaticamente modificado. Os consumidores devem certificar junto do seu comercializador se de facto os dados pessoais se encontram devidamente atualizados, porque entretanto um consumidor pode ter entrado em situação de desemprego, pronto, e aí deve manter sempre os seus dados atualizados para que os comercializadores possam ajustar automaticamente esta tarifa social. Filipe, quem é que são então os beneficiários desta tarifa social? Portanto, focou a questão do desemprego, mas haverá outros critérios então para que possam usufruir desta tarifa social? Sim, para ser beneficiário de uma destas tarifas sociais, ter complemento solidário para idosos, rendimento social de inserção, o subsídio social de desemprego, o abono de família, pensão social de invalidez e pensão social de velhice. São esses os principais critérios para se poder ser beneficiário da tarifa social. Portanto, e sabemos que esta é uma realidade que toca muita gente, portanto, quem estiver nestas condições deve então aproveitar esta tarifa social. Ainda a propósito do mercado liberalizado de energia, Filipe, algum apontamento mais que gostasse de indicar? Pronto, de facto que as pessoas devem fazê-lo o quanto antes, porque vão notar diferenças na sua fatura de energia. De facto, os preços chegam a ser 2 e 3 vezes mais do que aquilo que atualmente está a ser praticado pelo mercado livre. Uhum. No mercado regulado, de facto, o preço, pronto, é uma imposição, apesar de ser uma imposição legal, os consumidores vão ter redução na sua fatura de energia. Portanto, é importante as pessoas mudarem o quanto antes. Muito bem. Falamos então do mercado liberalizado de energia, que é uma realidade que toca a todos, não só a Oliveira do Hospital. Portanto, a todos os portugueses devem tomar esta decisão até ao final do ano de 2017. Aqui na Rádio Boa Nova falamos então de educação ambiental, da Bandeira Azul da Europa, no âmbito deste programa de atividades que está a ser promovido pelo município de Oliveira do Hospital. Neste programa em destaque estão então as medidas para a eficiência energética. Filipa integra então esta equipa de eficiência energética que foi criada no seio do município de Oliveira do Hospital no sentido de se terem melhores práticas, não é, Filipa, no que respeita à energia e também com o objetivo de se conseguirem poupanças. Filipa, por cá, agora reportando-nos à realidade local e concelhia, o que é que tem sido feito nesta matéria? O município de Oliveira do Hospital, de facto, tem investido muito na questão da eficiência energética, porque é um peso muito elevado nas suas contas mensais. O fator de energia tem realmente um peso muito significativo nas contas do município. E, de facto, há muitas coisas que podem ser feitas. No caso do município, acabou por primeiramente fazer uma análise das instalações existentes, fazer o levantamento de tudo o que existia, e a partir daí tentar arranjar soluções para diminuirmos essa fatura de energia. O que é que nós já conseguimos fazer? Nós acabamos por dividir, o nosso estudo acabou por dividir os edifícios, os equipamentos que temos de bombagem de águas, por exemplo as etares, as etas, temos os outros equipamentos que estão associados aos semáforos, às rotundas. E depois outra categoria, que é a iluminação pública. Em todas elas já implementámos medidas de eficiência energética. Nos edifícios já substituímos iluminação, substituímos luminárias convencionais por outras de iluminação LED. Portanto, que são mais baratas. São mais eficientes, ou seja, nós, por exemplo, uma lâmpada incandescente, que neste momento até já nem se vendem no mercado, de 70 watts, nós podemos substituir uma por 4 watts, estamos a falar de uma diminuição muito drástica, mas termos a mesma iluminação, uhum. Ou seja, termos a mesma capacidade de vermos, não é? Elas transmitem exatamente a mesma quantidade. Portanto, de luz. Portanto, e o gasto não é... É muito inferior. Portanto, isso reflete-se na fatura, não é? Na fatura de energia, de facto, é um investimento que tem que se fazer, mas que vai ter o seu retorno. A curto prazo, nós teremos esse retorno de energia. Por exemplo, uma coisa que as pessoas podem fazer em casa é, à medida que as lâmpadas se vão fundindo, comprar umas mais eficientes. E as mais eficientes são LED. As LED, sim. Uhum. Também existem as lâmpadas de baixo consumo, que são normalmente fluorescentes compactas, mas, de facto, as mais eficientes neste momento no mercado são as LED. Gostaria só de referir uma coisa, que às vezes na iluminação as pessoas ficam um bocadinho, ai, comprei uma lâmpada, mas isto tem uma luz muito branca. Pronto, é preciso ter atenção também se é uma luz mais, se preferem uma luz mais quente, mais amarelada, ou se preferem uma luz mais fria, que é aquela luz mais branca, que normalmente a luz mais branca utilizamos nas casas de banho e na cozinha, e as luzes mais amarela, que nos sentimos mais confortáveis, até utilizamos nos quartos e nas salas. Pronto, tenham sempre atenção quando compram a lâmpada, verificar atrás na etiqueta, além da sua eficiência, que deve ser A+, ou A++, verificar essa questão da cor da lâmpada, porque isso muitas vezes influencia o nosso bem-estar em casa, uhum. Porque eficiência energética é continuar com o bem-estar que estamos habituados. Claro. Eu, por exemplo, uma pessoa que esteja habituada a dormir com uma luz acesa durante a noite, não vamos obrigar que essa pessoa desligue a luz e se sinta desconfortável só para poupar energia. Então investe numa lâmpada LED, de baixo consumo, e sim, se calhar com 2 ou 3 watts, continua a manter o seu conforto e vai poupar mais ao final do mês. Muito bem. Filipe, ainda a propósito então das medidas implementadas no município, falou das etares, sim. Das etas, também da iluminação pública, as rotundas, o que é que na prática foi feito? Pronto, foram também instalados uns equipamentos para reduzir, para eliminar uma energia que não é consumida, que nós chamamos de energia reativa. Pronto, isto é um termo mais técnico, mas que de facto é uma energia que é consumida por alguns edifícios e que na prática ela não serve, entre aspas, para nada. Ela pode ser eliminada através da colocação de uns equipamentos que se chamam bateria de condensadores. São termos um bocadinho técnicos, mas que algumas instalações industriais também podem adquirir. É um equipamento que em 8, 9 meses temos o retorno do investimento. Uhum. Portanto, não são investimentos muito caros e que trazem muito retorno económico. Portanto, e esses equipamentos foram colocados ao nível das etares? Foi não, isso? Esses foram colocados no edifício dos Passos do Conselho e na Casa da Cultura. Uhum. Portanto, foram os edifícios que foram sinalizados para a colocação desses equipamentos. Além disso, temos também, no caso das rotundas, desligámos alguns jatos de água que estavam em funcionamento diariamente. Passaram a ser ligados apenas quando há eventos na cidade. Isso trouxe reduções muito grandes mesmo. Cerca de nós, ao final do ano, conseguimos ter metade dos consumos que tínhamos. Uma instalação que o município custava cerca de 30 mil euros, agora passa a 15 ou a 10 mil euros por ano. Pronto, são medidas que de facto não fazem assim tanta diferença, não prejudicam e que traz um retorno financeiro muito elevado. No que diz respeito à iluminação pública, fez-se um estudo para a desligação de algumas luminárias no concelho, aquelas nunca prejudicando a segurança das pessoas, nunca desligando ao pé de casas, nunca desligando ao pé de cruzamentos, passadeiras, rotundas. Pronto, foi feito mesmo um estudo muito, muito rigoroso relativamente a isso e conseguimos desligar algumas luminárias. Além disso, no Largo Ribeiro do Amaral e em alguns pontos-chave da nossa cidade de Oliveira, também substituímos lâmpadas convencionais por lâmpadas LED, que também trouxe poupanças nesse espaço superiores a 70%. Uhum. Portanto, realmente as lâmpadas LED são uma boa aposta para quem quer reduzir os consumos de energia. no que respeita à iluminação pública, até há os postes, os que estão desligados estão mesmo sinalizados, sim, não sim, é? Tem. Para as pessoas perceberem que não está variado. Não está variado, que exatamente. Foi mesmo uma estratégia do município. É uma estratégia do município em conjunto com a EDP. A EDP acaba por colocar sempre que faz uma desligação de um poste de iluminação pública, coloca esse autocolante, de forma mesmo a sinalizar, para que as pessoas não pensem que está variado, mas é uma medida de... Sim, outros municípios também já têm o próprio verificado, que noutros municípios também tem acontecido mesmo, e os postos de iluminação estão devidamente identificados como aquela luz estando então desligada. Sim, Filipa, pode continuar. Queria só concluir que com estas medidas que o município tem vindo a implementar desde 2014, final de 2013, o município já conseguiu poupar mais de 100 mil euros na sua faturação. Pronto, claro que a tarifa de energia vai sempre subindo ao longo dos anos, é a evolução natural das coisas, mas se nada tivéssemos feito, nunca teríamos conseguido esta poupança. Claro, em termos de equipa da eficiência energética, estão a ser estudadas outras medidas a implementar, o que é que ainda pode ser melhorado? Sim, além de monitorizarmos todas as medidas que temos vindo a implementar, ou seja, elas são controladas, são verificadas mensalmente através da faturação, nós vamos verificando se de facto está tudo a correr conforme planeado. Nós estamos sempre atentos a novas soluções e novos investimentos que podemos fazer nesse âmbito. Claro que a iluminação pública é o maior peso na fatura de energia elétrica, é mais de 60% de toda a fatura de energia que o município paga, e a substituição das luminárias acaba por ser uma das medidas que mais se pretende, ou mais fácil de implementação, apesar do seu investimento. Estamos também atentos ao novo quadro comunitário que vai aí aparecer. Em princípio, estamos convencidos que haverá agora em setembro, outubro, novas candidaturas, e temos que também apostar nelas para fazer novos investimentos em novas medidas de eficiência energética para podermos ter o retorno financeiro das mesmas. Certamente não só na cidade, não é? Mas também sim. Um pouco por todo o concelho. Sim, sim. Uma coisa que nós já fizemos foi o levantamento de toda a iluminação decorativa, que normalmente são holofotes que estão a iluminar igrejas, monumentos, pontes, que têm potências muito elevadas e que o objetivo do município é tentar substituí-las por iluminação LED. Porque nas potências, ou substituirmos a iluminação que tem potências mais elevadas, é onde vamos conseguir ter maiores ganhos. Porque vamos reduzir mais a potência, logo vamos reduzir mais os consumos. Portanto, esse é um trabalho que já foi feito, esse levantamento. Pronto, estamos à espera que estes novos quadros comunitários também apareçam, porque os investimentos costumam ser muito, são muito avultados. Portanto, e tenta-se sempre que estes trabalhos sejam financiados, não é? Sim. Para que seja então possível levar a bom porto estes vossos projetos. A Filipa integra então esta equipa de eficiência energética do município, tem para si que de facto o município está no bom caminho na implementação destas medidas. É por aqui que outros municípios também deveriam seguir. Sim, porque a questão da energia está diretamente relacionada com a questão do meio ambiente, com a poluição, porque a maior fonte de produção de energia ainda é com base em recursos fósseis. Como tal, estamos a emitir poluição, poluentes para a atmosfera, CO2 principalmente, dióxido de carbono. E como tal, se nós conseguirmos reduzir os consumos, vamos conseguir reduzir a produção de energia com base em recursos fósseis, e aí também estamos a ajudar o meio ambiente e a reduzir o efeito estufa, e tudo isto acabam por estar umas coisas ligadas com as outras, e os temas são tão atuais e são todos tão interligados que de facto é importante os municípios olharem para estas questões da eficiência energética com olhos de ver, porque para além de ter este benefício de reduzirmos a fatura de energia, nós também estamos a melhorar o nosso meio ambiente, e de facto isso é uma coisa que cada vez mais é cada vez mais importante. E é importante responsabilizar todos, portanto, não só os municípios, mas também todos os cidadãos, porque nas suas casas podem ter também essas práticas mais eficientes. Já tocou no caso das lâmpadas, que outras práticas dentro do que é dos seus conhecimentos é que uma família pode ter no sentido de ser energeticamente mais eficiente? Pronto, para além da questão da iluminação, da substituição das lâmpadas, como referiu, desligar... São também dicas de poupança. Exatamente, não é? Portanto, sim. Quando falamos em serem mais eficientemente energéticos, é também, estamos a falar das dicas de poupança, o que é que as pessoas podem fazer para reduzir nas suas casas a fatura no final do mês? Por exemplo, desligar as luzes de locais que não estamos a utilizar. Às vezes saímos do quarto para a sala, deixamos a luz do quarto acesa. Tentar, pronto, estar atentos, mais atentos a essas questões. No que diz respeito à climatização, por exemplo, no verão tentar fechar janelas e estores para que o sol não entre em casa, e à noite abrir tudo para podermos arejar as nossas casas e arrefecer as casas. No inverno fazer ao contrário, aproveitar a luz do sol para aquecermos as casas. Por exemplo, quando usamos o frigorífico, precisamos tentar abrir o menos vezes possível, porque quando estamos a abrir ele está a perder o frio que está a conservar. Não guardarmos os alimentos quentes também faz com que... Porque se nós guardamos o alimento que esteja muito quente dentro do frigorífico, o frigorífico vai gastar mais energia a arrefecê-lo, não é? Portanto, e o não abrir muitas vezes a porta. Quando precisamos de alguma coisa, abrimos, tiramos tudo o que precisamos e depois fechamos. Muito bem. E também outra questão, também na escolha dos eletrodomésticos, em particular dos de refrigeração, as arcas, os congeladores, os frigoríficos, quais é que são os mais recomendáveis? Tudo o que seja com uma eficiência superior a A+. Não só os frigoríficos, mas também agora as máquinas de lavar e as máquinas de lavar a louça e a roupa também já vêm com etiqueta energética. Tudo o que seja superior a A+. Isso quer dizer o quê? Gastam menos energia? Gastam menos energia, exatamente. Todos estes equipamentos trazem a etiqueta energética e diz exatamente aquilo que ela vai poupar ou aquilo que ela vai consumir num ano com X horas de utilização. Eles têm lá esses dados, têm também as emissões para a atmosfera, já têm uma série de componentes que são especificadas, e é uma questão de compararmos. Pronto, também temos que sempre comparar se o investimento de facto compensa aquilo que ela vai poupar uma em relação à outra. Muito bem. Consoante a sua utilização. E já agora também, porque tem estado muito calor, estamos em pleno verão, também os ar-condicionados são muito utilizados nesta altura, há também alguns mais eficientes do que outros. Exatamente. Pronto, procurar sempre aqueles que têm eficiência superior a A+. Agora já existe o A+, já há A++ e A++++. Portanto, é sempre a subir, não é? Sempre a subir. Sempre mais eficientes. A ciência e a tecnologia também tendem para isso, não é? Claro. Cada vez mais com a tecnologia mais eficiente. Portanto, e é recomendável, portanto, todas estas práticas, como também o recurso a lâmpadas LED, ainda que sejam mais caras na hora de as adquirirmos, mas, no entanto, o retorno é assegurado e em pouco tempo conseguimos, então, recuperar o dinheiro que investimos, porque o que importa também é ajudar o ambiente, mas reduzir a fatura no final do mês. Engenheira Filipa, não sei se outras dicas ou outras ideias ainda queira partilhar neste espaço dedicado hoje, então, ao mercado liberalizado de energia e também à eficiência energética. Penso que dei as dicas mais importantes daquilo que as pessoas podem fazer nas suas casas. De facto, pronto, voltar então a referir a questão das tarifas. Uma coisa que também podem verificar na fatura é, por exemplo, a potência contratada. Muitas vezes temos uma potência acima daquilo que necessitamos. Pronto, tentar perceber se a nossa potência contratada é de facto suficiente ou se não está subdimensionada, porque não é? Quanto maior a potência contratada que temos em nossas casas, maior a tarifa que se paga associada a essa potência. Portanto, é uma questão que também é importante e que também faz reduzir a nossa fatura de energia elétrica. Muito bem. Engenheira Filipa Coelho, terminamos aqui então este espaço dedicado a este tema que nos toca a todos, que é então da eficiência energética. Falámos de dicas de poupança, tarifa social, as medidas e o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo município de Oliveira do Hospital nesta matéria da eficiência energética e também esta questão do mercado liberalizado de energia, que certamente suscita muitas dúvidas a quem tem que tomar uma decisão até o final de 2017. Disse-me que são 15 as empresas que estão então no mercado e é preciso que os consumidores tomem decisões. Devem então informar-se num site que me indicou há pouco. Sim, existe o site da ERSE, que é a entidade reguladora de energia, que é www.erse.pt. De qualquer modo, também podem sempre consultar o site www.escolhaasuaenergia.pt, onde poderá esclarecer todas as suas dúvidas. Ou então o número de telefone, que é o 808-100-808, que faz parte da Direção-Geral de Energia e Geologia, que poderá também esclarecer todas as dúvidas dos consumidores. Muito bem. Engenheira Filipa, muito obrigada por ter estado neste espaço da Rádio Boa Nova, neste mês de agosto, dedicado então a estes temas do ambiente, no âmbito do Programa de Atividades de Educação Ambiental da Bandeira Azul da Europa, promovido pelo município de Oliveira do Hospital e a que a Rádio Boa Nova também se associa enquanto parceira. Engenheira Filipa Coelho, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.